arder vermelho, peito que faz arder vermelho, corpo inteiro. Thank you. Essa última música foi Trufas. Agora vamos tocar Irresistível Diferença. Tá bom o som aí? Dá pra ouvir? We'll be right back. Neto. Senhoras e senhores, com vocês, o maior espetáculo da Terra. Thank you. Estamos sentindo calor aqui. Lá só chove. Esse é o nosso EP. Essas quatro músicas que a gente tocou estão aqui nesse EP. Está lá à venda, lá na banquinha. Se chama Vermelho e é todo bonitinho. Parece um vinil. Obrigada. Estão aqui as músicas. Thank you. de mim. E era assim: um pouco de cada pouco que eu sou. Te apresentar a gente. No baixo, Gladson Targa. Palmas para ele, coitado, tá se acabando aqui no baixo. Coitado, menino. Bateria. Valeu. Bateria, André Peruca, todo suado. Violão, Fábio Sexto. Eu sou Natália Bermudes. Obrigada. Bom, nós temos alguns shows marcados. Quem quiser acompanhar, a gente vai tocar semana que vem no... Não vai falar. No Grito do Rock, em São Leopoldo. E em Curitiba. Falei. 27 de março, agora domingo, no Ato Poético. Se alguém estiver em Curitiba, dia 27, a gente vai tocar também. Aqui, ó. É isso. Tem as nossas músicas: www.aquartaparede.com.br. A Quarta Parede. Somos nós. Somos nós a Quarta Parede. Abra o olho. Abra o olho, abra o olho, abra o olho. Sempre haverá chance de mudar, de transformar. Sem máscaras, sem capacetes, consciência. A Ainda homens que sonham os sonhos dos homens. Ainda homens mantêm refém os homens. Ainda homens que se sentem senhores das massas, das pessoas, das consciências. Pessoal daqui, agradecer ao Enxame Coletivo, o pessoal que nos recebeu, muito, muito legal mesmo. Ao pessoal da casa, lá. Jack, da casa que a gente. Tijuca Barra, muito obrigado, gente. Tijuca Morro. Tijuca Barra e Tijuca Morro, Tijuca obrigado, Barra. Hein? E é isso, ao festival, né? Grito do Rock, valeu. Até a próxima. Quem é que começa? Quem é que resiste? Thank you. as incômodas manchas brancas. Muito obrigada. Valeu, valeu, valeu, valeu. Até. É isso aí, obrigado. Bom, arrebentou a corda no início do show, mas a gente tinha só 40 minutos. Vim tocar. Abraço, hein? Ah, legal. Seguinte. O EP na banquinha. Pessoal, a gente fez na mão, trabalho manual mesmo. É, R$10. É isso aí. E CDs das outras bandas também, dos coletivos, na banca. Valeu.